Outono, transição para um novo tempo. Folhas caindo, a natureza em lenta mutação. Grandourados, FM Estéreo, o som de uma nova estação.